trata-se de mais um evento integrado nesta política que o município tem de promover o desporto para todos, de promover hábitos e estilos de vida saudáveis para a nossa população e, neste caso, aproveitando o facto de hoje se comemorar o Dia Mundial da Atividade Física e amanhã o Dia Mundial da Saúde, dois conceitos que não estão de forma alguma dissociados um do outro, o município preparou uma atividade, desta vez nas piscinas municipais, uma atividade que irá decorrer entre as 10 horas da manhã e o meio-dia, e trata-se de hidroginástica, de uma aula de aqua zumba, e em simultâneo será feito também um rastreio de saúde, neste caso com a colaboração da Unidade de Cuidados à Comunidade, Pinheiro dos Abraços, que tem também sido um importante parceiro do município em diversas iniciativas. Fizemos ainda um pouco mais, que foi convidar para público-alvo, apesar de ser aberta à população em geral, mas fizemos um convite especial, neste caso, aos utentes da Santa Casa da Misericórdia de Galizes, também à Arcial, à Fundação Aurélio Amaro Diniz, para que possam também, assim como a Universidade Sénior, para que possam também associar-se a esta iniciativa, porque pretendemos, além de chegar a esta população especial também, que a população um pouco mais idosa, um pouco mais experiente, digamos assim, possa também participar nestas iniciativas e também aprender a valorizar a importância do desporto em todas as idades e, acima de tudo, também nestas situações mais especiais, como lhe disse. Falar, portanto, em desporto é falar em prevenção, prevenção e adoção de estilos de vida saudáveis para que se evitem as doenças, porque de facto é isso que também é necessário, é evitar as doenças. Ainda esta semana saíram importantes estudos que concretizam e que, no fundo, vêm reforçar aquilo que é por demais sabido por todos nós, que tem a ver, por exemplo, com a importância do desporto para as crianças, para que possam ter melhores notas na escola, mas não apenas aí. O desporto, de facto, é um forte aliado da saúde e, da parte do município de Oliveira do Hospital, vão sendo desenvolvidos vários esforços no sentido de alertar a população para essa importância do desporto, mas também proporcionar oportunidades para que possam vivenciar atividades diversificadas e, desta forma, ganharem o gosto pelo desporto e depois adotarem estas práticas de forma regular. É muito mais importante investir um pouco em atividades desportivas do que investir na farmácia. Falamos da comemoração do Dia Mundial da Atividade, Dia Mundial da Saúde e Dia da Atividade Física, que se assinalam nestes dias 6 e 7 de abril. No entanto, em Oliveira do Hospital podemos falar de que a saúde está de alguma forma doente, isto porque faltam médicos por cá. Este é, de facto, agora o maior problema do concelho. Sim, esse é um dos grandes problemas que o concelho tem. Sabemos também os esforços que o município tem desenvolvido nessa área para que essa situação seja ultrapassada. A saúde é um direito de todos nós e não é pela inércia do município que esta situação não será resolvida.